Uma divina explosão, um risco de poeira, sou um grão de constelação, da rainha galáctica, entre os montes celestes, uma lança de estrela, me deixou enrabada, no rabo do cometa, no meio da minha duas luas, um foguete se enfrega, segue direção do céu da minha boca. Portal para outra dimensão. Você que é o bem da humanidade. Eu quero uma reprodução. Sua semente é hidrogenada, por isso estou aqui. No meio da minha duas luas, um foguete se enfrega e segue direção do céu da minha boca.